que Deus deu pra gente com muito carinho. O amor é uma prova que ninguém no mundo é feliz sozinho. O amor é o remédio, é o fim do tédio, carrasco da solidão. Acalma e destrói qualquer confusão. A gente precisa.